voo de folk rock nas Ilhas Britânicas. Programa Beatriz Marques. Quarta parte. Made, I'd rather die a maid. Asky, fusky, musky, complex sweater. A maid and I will die. 1, 2, 3. Os Still I Span são uma banda inglesa de folk rock formada em 1969, após Ashley Hutchings ter abandonado os Fairport Convention. As razões desse afastamento foram em parte porque ele queria seguir um rumo mais tradicional e para além da divergência de orientação musical devido ao acidente que vitimara pessoas da banda. Continuam hoje ativos juntamente com os Fairport Convention e a Albion Band e estão entre os melhores grupos do renascimento folk das Ilhas Britânicas, bem como entre os mais bem-sucedidos comercialmente, graças aos seus singles Gaudete e All Around My Hat, do qual obtiveram um disco de ouro. Ao longo da sua história, Still I Span tem sofrido muitas mudanças de músicos, mas tem mantido uma forte continuidade na tradição. Compila nos seus álbuns canções tradicionais, frequentemente com uma ou duas faixas instrumentais, de jigs ou de reels. As músicas tradicionais muitas vezes incluem baladas infantis. Nos seus últimos álbuns tem havido um aumento da tendência para incluir a música escrita pelos membros da banda, mas nunca ficaram completamente afastados da música tradicional do mundo britânico. O nome surgiu de uma personagem referida na canção tradicional Hawkstone Grange, escolhida pelo arquiteto e compositor Percy Granger, a qual aluda a uma contenda entre John Still I Span e John Bowling. Martin Carty deu a Tim Hart a ideia para o nome da banda inspirado na da personagem. Havia mais duas sugestões, Middlemarch Waite e Luby Deans Waite. Embora fiel aos princípios que a uniram, também ao longo da sua história a banda viu sair e entrar músicos. Maddy Prior, a vocalista principal, foi e ainda é uma das principais atrações da banda. Juntamente com Sandy Denny, Annie Haslam, do grupo Renaissance, Jackie McShee, Shirley Collins, June Tabor ou Linda Thompson, ela faz parte da lista das cantoras britânicas mais conhecidas da música folk. O primeiro álbum, Hark, The Village Wait, saiu em 1970. Seguiu-se-lhe, no ano seguinte, Pleased to See the King. Logo após o lançamento do terceiro álbum, Ten Man Mop, or Mr. Reservoir Butler Rides Again, gravado ainda em 1971, a banda contratou um novo manager, Joe Lusting, que iria trazer um som mais comercial ao grupo. Naquela época, os mais musicalmente tradicionalistas, Carty e Hutchings, deixaram a banda para seguir projetos puramente folclóricos e os seus substitutos foram o guitarrista elétrico Bob Johnson e o baixista Rick Kemp, que trouxeram fortes influências de rock e blues. Com o lançamento do quarto álbum em 1972, Below the Salt, a linha estética da banda orientou-se para uma sonoridade mais rock, embora continuassem a tocar arranjos de material tradicional. O repertório incluía canções que tinham mais de 100 anos. Mesmo no álbum mais comercial da sua discografia até então, Parcel of Rogues, de 1973, a banda não tinha um baterista permanente. Em 1973, o baterista de rock Nigel Pegram, que tinha já gravado com as bandas Nidrolog, The Small Faces e Area Heap, juntou-se a eles para endurecer o som, bem como para ocasionalmente tocar flauta e oboé. But a sea bottom of bad luck, 10,000 miles I travel, mad maudlin goes on dirty toes, but to save her shoes from gravel, still I sing bonny boys, bonny mad boys, bedlam boys are bonny, oh they all go bare and they live by the air. No drink nor money. I went down to Satan's kitchen for to get me food one morning, and there I got souls piping hot all on this bitter turning. Still I sing bonny boys, bonny mad boys, bedlam boys are bonny. For they all go there and they live at the air, and they want no. drink nor money. Mustafa's murdered giants, and me bag a long knife carries, but a cut mince pies from children's thighs, with which to feed the fairies. Still I sing bunny boys, bunny mad boys, Penelope boys are bunny, but they all go bare and they live by the air, and they want no drink nor money. The spirit's white as lightning, would on me travels guide me. The moon would shake and the stars would quake whenever they espied me. Still I sing bunny boys, bunny mad boys, Bedlam boys are bunny, but they all go bare and they live by the air, and they want no drink nor money. It's in the evening after dark, when the black-legged miner creeps to work, with his moleskin pants and dirty shirt. There goes the black-legged miner. Well, he grabs his duds and down he goes to hew the coal that lies below. There's not a woman in this town row will look at the black-legged miner. Place, I rub wet clay in the blackleg's face, and around the heaps I run a foot race to catch the blackleg miner. And if and can never cycle mine across the wide, I stretch a line to catch the throat and break the spine of the dirty blackleg miner. Well, and they hoist them down the river. Down you go, fare you well, you dirty black-legged miner. Though it's in the evening after dark that the black-legged T-shirt, there goes the black lace biker. Don't join the union, for you may. Don't wait till you're dying, for that may not be far away. And no single Gaudete do álbum Below the Salt, tardiamente tornou-se um sucesso de Natal, atingindo o lugar número 14 no UK Single Chart. Embora este tema seja a capela, tirada da compilação tardia de música renascentista finlandesa intitulada Piai Cantiones e cantando inteiramente em latim, não pode ser considerada representativa da música da banda nem do álbum onde foi tirada. Este foi o seu primeiro grande sucesso comercial e levou-os ao Top of the Pops pela primeira vez. Costumavam também incluir este tema como encore dos seus concertos. A popularidade do Still I Spend também foi ajudada pelo facto de eles tocarem frequentemente como banda de abertura para os concertos dos Jethro Tull, companheiros da editora Chrysalis Records. O sexto álbum foi intitulado como Now We Are Six e produzido por Ian Anderson, da banda Jethro Tull. O álbum inclui a faixa épica Thomas the Rhymer, que tem sido desde então uma parte do repertório tocado ao vivo. Embora bem sucedido o álbum, é controverso entre alguns fãs pela inclusão de Nursery Rhymes cantadas pelo The Saint Eli School Choir, com os membros da banda a cantar no estilo das crianças, e por o tema To Know Him Is To Love Him ter a participação especial de David Bowie no saxofone. As tentativas de humor continuaram em Commoner's Crown, de 1975, incluindo Peter Sellers a tocar ukulele elétrica na última faixa New York Girls. Este sétimo álbum também inclui a balada épica Long Lankin e a novidade instrumental Bach Goes to Limerick. A passar por um período ascendente, a banda iniciou uma colaboração profissional com o produtor Mike Batt, mais conhecido pela sua associação musical com os Wombles e Cathy Melua. Foi ele o escolhido para trabalhar no oitavo álbum, All Around My Hat, que viria a ser o maior sucesso. O tema que serviu de título chegou a número 5 nas tabelas de vendas do Reino Unido no final de 1975. Outras faixas bem conhecidas do álbum foram Blackjack Davy e Hard Times of Old England. Mas enquanto All Around My Head foi o auge do sucesso comercial da banda, estes bons tempos não eram para durar muito. Apesar de terem estado em digressão quase todos os anos, desde 1975, nunca tiveram outro êxito como este, nem uma posição privilegiada nas tabelas de vendas de álbuns desde os finais da década de 1970. O álbum seguinte, Rocket Cottage, de 1976, também produzido por Bat, mostrou ser um fracasso comercial, apesar de ter muito em comum musicalmente com o seu antecessor imediato. A faixa de abertura, London, lançada como single, foi escrita por Rick Camp como uma sucessora de All Around My Head, respondendo a um pedido da editora que Camp descreve como "Nós vamos ter mais um daqueles, por favor." Em completo contraste com All Around My Head, esta nova canção não conseguiu subir às tabelas do Reino Unido, apesar de ter muito em comum com a antecessora. Uma fórmula de compasso de 12 por 8, ritmo alegre, versos a solo e coro cheio de harmonia. Rocket Cottage também incluiu faixas mais experimentais como Fighting for Strangers e, na última faixa, trechos de brincadeiras no estúdio entre os membros da banda e uma versão aparentemente improvisada de Camptown Races, em que Matty Pryor percebe erradamente a letra. Christus est natus, ex Maria virginae. riding in a coach and six. Nothing to drink but claret wine, talking politics. There's your lords and ladies fine, riding in a coach and six. Nothing to drink but claret wine, talking politics. London is a dainty place, a great and a gallant city. All the streets are paved with gold, and all the folks are witty. Add your pound of pound and blow, and don't pretend to tip. The pocket rolls are adorned with gold, but not one super thin. There's your lords and ladies fine, riding in a coach and six. Nothing to drink but claret wine, talking politics. I'll show you what. To a garden fair and there he lay cannot quench my love. In floods it cannot drown. My love is clear as the sun. She's fair as the moon. Oh, stir not up, nor awaken love, lest it should come too soon. Embora os Till I Spend nunca recuperassem o sucesso comercial de All Around My Heart, permaneceram populares entre os fãs de folk elétrico e são geralmente respeitados na indústria da música. Foi amplamente divulgado que Peter Knight e Bob Johnson deixaram a banda para trabalhar noutro projeto juntos, The King of Eflin's Daughter. A situação real foi mais complexa. A Chrysalis Records recordou em permitir que Knight e Johnson trabalhassem no King apenas como uma forma de convencer a dupla a continuar a trabalhar com os Till I Spend. Uma vez que a editora não tinha interesse no projeto, não fizeram nenhum esforço para comercializar o álbum. O estratagema da Chrysalis falhou e, no entanto, Knight e Johnson também desistiram. A partida destes artistas criou um vazio na banda. Para o álbum Storm Force Theme, de 1977, um dos primeiros membros, Martin Carty, regressou para tocar guitarra. Quando originalmente juntou à banda para o seu segundo álbum, Carty havia tentado persuadir os outros para trazer John Kirkpatrick, mas a banda na altura optou por Knight. Desta vez, a mesma sugestão de Carty foi aceita e o acordeão Kirkpatrick substituiu o violino de Knight, fornecendo à gravação uma textura sonora muito diferente dos anos anteriores. As Morris Dances de Kirkpatrick rapidamente se tornaram um dos destaques dos espetáculos da banda. Esta nova formação também gravou o seu primeiro álbum fora do estúdio, Live at Last, de 1978, antes de uma cisão ocorrida no final da década. Carty e Kirkpatrick só tinham a intenção de tocar com a banda por alguns meses. Não tinham interesse numa associação mais continuada com a banda. Thank you. Yeah. teve locução de Rita Garcias e João Soares Santos. Realização de Beatriz Marques. You're jacking my concoct while I'm scrubbing the floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. And maybe once you tipped me and it made you feel so well in this ratty waterfront, in this ratty hotel. But you never know to whom you're talking, you never guess to whom you're talking. Suddenly one night there's a scream in the night, and you yell, what the hell is that din? And you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you'll say, what she got to grin? And the ship, the black freighter, with the skull at the masthead, sails into the bay. Then you gentlemen can say, hey girl, stairs and you keep here, and you pass out the tips as you look out at the ship. But I'm counting up heads as I'm making up beds, 'cause tonight none of you will sleep here, tonight none of you will sleep here. And then on that night there's a banging in the night, and you yell, what the hell is that now? And you see me kind of staring out the window, and you say, what you got to stare at now? Ship, the black freighter, with the 50 long cannons, opens fire on the town. Love. Rock nas Ilhas Britânicas. Programa Beatriz Marques. Foi uma banda pioneira do folk psicadélico, formada na Escócia em 1966. A sua música obteve um considerável número de admiradores, especialmente durante a contracultura britânica, antes de se separarem em 1974. Por integrarem uma grande variedade de formas e de instrumentos tradicionais, são considerados também precursores do desenvolvimento da world music. Após 12 álbuns de estúdio, o grupo separou-se em 1974, reuniu-se em 1999 e continuou a tocar até 2006. Os músicos de folk Robin Williamson e Clive Palmer, que tocavam em duo na cidade de Edimburgo, no mesmo clube onde tocou Bert Jansch, juntaram-se a Mike Heron e fundaram The Incredible String Band. No começo de 1966, Clive Palmer começou a gerir um clube noturno no quarto andar do edifício na Sochi Hall Street, em Glasgow. Chamava-se Clive's Incredible Folk Club e passou a ser a residência da banda. Joe Boyd, que procurou talentos para a Elektra Records e agora à frente do gabinete londrino da mesma editora, conseguiu convencê-los a assinar um contrato e a preterirem uma oferta rival da Transatlantic Records. Surgiu assim o álbum The Incredible String Band, gravado no Sound Technic Studio, em Londres, no qual a solo, a duo ou em trio tocavam originais e uma grande variedade de instrumentos. Recebeu o título de Folk Album of the Year no escrutínio anual do jornal de música Melody Maker. Numa entrevista dada em 1968 à revista Sing Out, Bob Dylan considerou October Song uma das suas preferidas de período. Someday she will come along, maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, maybe someday she will come along. sitting here with my arms around my music, thinking of a girl that I might spend the whole of my days with. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Until then, I will do the best that I can. Any fine young girl that I might meet that I could use, keep my eye on. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Oh, maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Mother tried the very best that she could do. That was no good, the one she chose did not like the way her teeth grew. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. One fine day I took a walk down by the river. Fair maid did lie and she did sigh as I stooped down to kiss her. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. To complain that I never had a girl to love. Many fine girl I tried hard to know, but I think I never tried enough. Sitting one day by myself and I'm thinking what could be wrong, when this funny little hedgehog comes running up to me and it starts up to sing me this song. Oh, you know all the words and you sung all the notes, but you never quite learned the song she sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learned the song. Every day when the sun go down and the evening is so very still, many fine girl I've held in my arms, and I hope there's many more that I will. But just when everything is going fine and absolutely nothing is wrong, this funny little hedgehog's always around, and every time he wants to sing me this song. Oh, you know all the words and yes, some all the notes, but you never quite learn the songs she sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learned the song. One day when the moon was full, I thought I might settle down. Found myself a pretty little girl and I stopped all my running around. Just when the preacher come along and he's just gonna pop on the ring, this funny little hedgehog comes running down the aisle. I don't have to tell you what he did sing. Oh, you know all the words and yes, and all the notes, but you never quite learned the song she sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learned the song. Not the kind to complain that I never had a girl to love. Many fine girl I've tried hard to know, but I think I've never tried enough. But now I'll be looking all my days, and it isn't just me I gotta please. There's this funny little hedgehog who's always around, and the only words he ever sings to me are these. Oh, you know all the words and you sing all the notes, but you never quite learn the song she sung. I can tell by the sadness in your eyes that you never quite learn the song. I'm not the kind to complain. Winter was cold and the clothing was thin, but the gentle shepherd calls the tune. Oh dear mother, what shall I do? First please your eyes and then your ears, Jenny, exchanging love tokens, say good night. Lay down, my dear sister, won't you lay and take your rest? Won't you lay your head upon your Savior's breast? And I love you, but Jesus loves you the best. And I bid you good night, good night, good night. Lord, I bid you good night, good night. One of these mornings bright early and fine, good night. Good night. Not a cricket, not a spirit gonna shout me home. Good night. Good night. I go walking in the valley of the shadow of death. Good night. Good night. And his rod and his staff shall comfort me. Good night. Good night. Oh, John the wine, he saw this sign. Good night. Good night. Oh, John, say I seen a number of signs. Good night. Good night. Tell it for the art, that wonderful boat. Good night. Good night. No, they build it on the land, getting water to float. Good night. Good night. Oh, tell before the beast at the ending of the wood. Good night. Good night. No, it eat all the children when they wouldn't be good. Good night. Good night. I remember quite well. I remember quite well. Good night. Good night. Now I was walking in Jerusalem just like John. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Crystallized ginger. Georgia. Nebulous nearnesses cry to me at this timeless moment, someone dear to me wants me near, makes me high. I can hear vibrations fly through mangoes, pomegranates, and plains. All the sea, when it reaches me, and teaches me to sigh. Thank you.

no programa radiofónico Perfumed Garden, de John Peel, no navio pirata Radio London, ou, mais tarde, no Top Gear da BBC, projetou-os como banda favorita entre um público com gostos mais alternativos. O álbum atingiu o primeiro lugar nas tabelas de música folk e Paul McCartney admitiu ser o seu disco preferido do ano. River of night flow through me, washing thoughts of the day on your waters away. For the morrow that dawns never knew me. Nightfall folding her dark locks around you, her eyes they have found you, would show you this new dream they're holding. Sleep, oh, come to me, you are night's daughter. And I'll give you my eyes for the colors that rise as time's echoes reflect on your water. That cannot be answered. I am the lover that cannot be lost. Yet small are the gifts of my servant the soldier. For time is my offspring. Pray, what is my name? My name is death. Cannot you see? All life must turn to me. Oh, cannot you see? And you must come with me. You must come with me. No more. glory in your pride. Tarrying here, there is no way. Your time has come that you must away. And you must come to claim. When the morning of your eyes comes waking through my shadows, leaving just a trace of twilight sleep, I whisper to the baby raindrops playing on my window and tell them gently this is not the time that they should weep. For somewhere in my mind there is a painting box. I have every color that it's true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you. My Friday evening's footsteps plodding dully through this black town, are far away now from the world that I'm in. My eyes are listening to some sounds that I think just might be springtime. With daffodils between my toes, I'm laughing at the wind. And somewhere in my mind there's a painting box. I have every color, but it's true. Just lately when I look inside my painting box, seem to pick the colors of you. All the strength of summer. Fishes stop and ask me where I am bound. I smile and shake my head and say my little ship is sinking. But I kind of like the sea that I'm on, and I don't mind if I do drown. All somewhere in my mind there's a painting box. I have every color that is true. Just lately when I look inside my painting box, I seem to pick the colors of you. Them in quiet places.

door, and many a log on the snow, where the chickadee's singing a comforting song. I'll show it's you that I love. Oh, let the wolves howl, they won't find us there. My soft oil lamp will lie. Now winter is nigh, let us fly to my log cabin on in the sky. Comes a time to every man when he must turn his back on the crowd. When the glare of the lights gets much too bright and the music plays too loud. When a man must run from the deeds he has done, recalling those days with a sigh. Now winter is nigh, let us fly to my long cabin home in the sky. Em 1968, saíram dois dos seus álbuns mais celebrados, The Hangman's Beautiful Daughter e o LP duplo With Them and the Big Huge. O primeiro subiu ao quinto lugar das tabelas do Reino Unido e foi nomeado para um Grammy nos Estados Unidos. Uma abordagem diferente, com uma produção mais complexa, usando as novas técnicas de gravação com várias faixas. Textos surrealistas ou fantasistas como The Minotaur Song, de Williamson, ou A Very Cellular Song, de Heron, entre outras preciosidades. Judy Dibel, a primeira vocalista dos Fairport Convention, canta em The Minotaur Song. Rose Simpson, namorada de Heron, veio dar apoio vocal, tocar violino e percussão em algumas faixas de With Them and the Big Huge. O grupo ganha cada vez mais notoriedade, saem do circuito dos clubes de folk e fazem digressões pelo Reino Unido. Apresentam-se com elogios da crítica no Royal Festival Hall e no Royal Albert Hall, em Londres, em festivais ao ar livre, em São Francisco e Nova York. Foi no Fillmore East, em Nova York, que se converteram à cientologia. O apoio da banda a esta seita pseudo-religiosa foi muito controverso entre os admiradores e alterou significativamente a música criada para os álbuns seguintes. Estiveram em Woodstock em 1969 e, depois de editarem os decepcionantes Changing Horses de 1969 e I Looked Up de 1970, produziram o duplo álbum You, uma experiência de multimédia ao vivo que englobava dança e mímica interpretada pela Stone Monkey Troupe e que estreou na Roundhouse em Londres. Uma tentativa de Robin Williamson misturar a música com fantasias teatrais, que designou como uma parábola surreal de canções e dança. As opiniões sobre este espetáculo variaram e muitas delas foram violentamente negativas. A banda produziu mais alguns álbuns no início de 1970, embora não fossem comparáveis com a qualidade do trabalho feito antes. Em 1974, Rose Simpson abandonou a banda. foi substituída por Malcolm Lemaître, do grupo de dança The Stone Monkey, tendo contribuído com algumas músicas, incluindo o tema At the Lighthouse Dance. A banda mudou-se para um som completamente eletrificado e isso pode ter servido para isolar Williamson, que foi mais um purista da música folk. Robin Williamson manteve-se um prolífico artista, primeiro com a Mary Band e depois a solo. Aaron formou um grupo de rock com Malcolm Lemaître chamado Mike Aaron's Reputation e depois apenas Aaron. Fez ainda alguns álbuns ocasionais a solo. Clive Palmer formou Clive's Original Band, Cobb, e a Famous Jug Band. Who moved the black castle? Who moved the white queen? When Gimmel and Daleth were standing between, out of the evening, growing a veil, pining for the pine woods that ached for the sail. There's something forgotten, I want you to know. The freckles of rain, they're telling me so. Oh, it's the old forgotten question. What is it that we are part of? And what is it that we are? And an elephant madness has covered the sun. The judge and the juries, they play for the fun. They've torn up the roses and washed all the soap. And the martyr who marries them dares not elope. Oh, it's the never realized question. What is it that we are part of? And what is it that we bigness, the breath and its gasp, the mind and its motion, the foot and its move, the life and its pattern, the heart and its love. Oh, it's the half remarkable question. What is it that we are part of? And what is it that we are. silent sun touching of our bodies is music for everyone. The time entwines my very soul. The tangled briar kills the tree. I cannot hear the music of the ages, the silence of a million tongues. How would that we could be a necklace of seeds undone? The time entwines my very soul. Tangled briar kills the tree. I cannot see the glimmer of an ember dwelling in the ashes de folk rock no início dos anos 70. Foram considerados como fazendo parte da segunda geração de artistas de folk elétrico e, durante algum tempo, comparados com os Still Ice Pan e os Fotheringay. Ao contrário dos Still Ice Pan, escreveram o seu próprio material num estilo tradicional e desenvolveram uma variante distinta, dita nortenha, do género. São mais um exemplo do impacto e da diversidade do folk rock. Os seus membros seguiram carreiras significativas dentro desse mesmo género e da música tradicional. Separaram-se em 1962, após a gravação de dois álbuns, Mr. Fox, de 1970, e The Gypsy, de 1971. Mr. Fox comes prancing, join us in our game, join us in our game. A goshawk may beguile you, a hanging man may haunt you. Join us in our game. When singing streams turn icy, then the green man he may taunt you. Join us in our game. Join us in our game. But the seasons hide the sorrow on the faces of the people. Join us in our game. As downs conceal their dangerous flood, paths are strewn with rubble. Join us in our game. Join us in our game. But they're singing in the churches and the fields as day is dawning. Join us in our game. Eddie played and Jackie sang and Clancy danced till morning. Join us in our game, join us in our game. Thank you. anos 60, Bob e Carole Pegg já eram músicos conhecidos do folk britânico centrado na região de Yorkshire. Em 1969, mudaram-se para Sul e tocaram em clubes folk de Londres. Aí encontraram Ashley Hutchings, recém-dissidente dos Fairport Convention, que estava a tentar formar um novo grupo envolvendo os membros da banda irlandesa Sweeney's Man, que tocava música folk americana e inglesa e temas originais, na qual se incluía Terry Woods. Mas a banda inicial separou-se logo e Hutchings formou Still I Span com os irlandeses Terry Woods e a sua esposa Gay Woods. No verão de 1970, Gay e Terry Woods juntaram-se à banda Doctor Strangely Strange, versão irlandesa da Incredible String Band. Os Pegs, Bob e Carole, foram abordados pelo produtor musical Bill Leader, que lhes garantiu um contrato com a Transatlantic Records. Para o seu primeiro álbum, eles escolheram Alan Hayden, bateria, Barry Lyons, baixo, Andrew Matthey, violoncelo, e John Myatt, instrumentos de sopro, e adotou o nome Mr. Fox, que, curiosamente, era o título de uma das suas músicas e um sinal de cumplicidade com uma das figuras recorrentes do folclore, a raposa. I'm leaving today. Children have to go to school and change and jump people.